Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. 6 da tarde, o Pretinho das 6. Pare, gente, não quebrem! Que isso, mano? Tá, não quebrem! Para de quebrar o estúdio! Vai quebrar as paradas aí, maluco. Não tá nem paga a parada ainda, rapaz. O Pretinho das 6 tem o patrocínio da Telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas. Vamos, vamos, amigos do Pretinho. Como é que vai, Potter? Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Uhum. Se você está agora num motel, sinta-se abraçado, porque eu descobri que tem gente que vai pro motel. Quem tá olhando com essa cara? Cara. Mas ninguém que vai no motel fica ouvindo pra ele. Aí é que tá. Não tô ouvindo. Aí é que tá. Sabe, tem quem uma é que pesquisa. Tem os casais que vão no motel. Não tem que uma não é tão legal assim, né? Aí o cara vai lá e liga no Pretinho, entendeu? Não tem uma pesquisa que mostra que o Pretinho tem segundo lugar. Eu posso sair mais cedo, Maurício? Era pra ser. Não, cara, hoje é teu último dia. Eu posso ir embora antes hoje. Se impõe e manda aquela boca. Cara, é que eu já não tenho mais força, entendeu? Pra isso, eu não tenho mais força. Eu queria que o Potter fizesse 40 anos logo, sabe? Assim, faz 40 de uma vez, entendeu? Eu, quando cresci, eu quero ser igual o Davi. Atinge a maturidade de uma vez. Deixa de ser mirim. Tu acha que foi falta de maturidade isso? Não é fácil, Potter. Tu tá bem, Cagê? Eu tô bem. Olha só, isso é maturidade, cara, entendeu? Não é, tem você que... assina o programa. Mas agora. Também é. Obrigado. Cagê tem que ter maturidade. E tu tá bem, Porã? Valeu, Porã. Cara, tô bem, com saudade de vocês. Que bom, Porã. Saudade de vocês, abracei a todos. É verdade, a todos. Que dizem que eu só abraço o chefe, mas é não. Verdade, eu não ganhei abraço nenhum. Tu não ganhou porque tu chegou depois, mas aliás, tu vai ganhar. O abraço, eu sou da turma do abraço. O abraço do Porã em mim foi assim, ó. Eu tento te visualizar, querido ouvinte. Ele me chega, me olha e me abraça. E me abraça durante os 10, 15 segundos. Me abraça e me beija. Batendo nas costas um do outro, batendo. Aí parou 10 segundos, se afasta, olham-se um para o outro novamente. Taca mais e um se abraço, abraçam velho. De novo. Dá mais um abraço, velho. Dá mais um abraço, velho. É o chamado UPA, amigo. UPA, amigo. Upa, abraço Upa, de brique. Fala aí, Maurício Amaral. Tudo certo. Tudo cara. Certo. O nosso querido Pedrão Esmanioto trouxe o Antônimos Gourmet. Ué! Que beleza. Trouxe também o Zacarias. Trouxe o porco Dedé, Zacarias. Tá ele. E o mais novo hit deste programa chama-se Joel Santana. Good evening, Joel. Seja bem-vindo, Joel. É bogado, graças. Agora também em espanhol. Este é o Estrela Móvel do Pretinho Básico desta sexta-feira, início de fim de semana. É o homem das letras, é o homem do jornal, é o homem das mulheres, dos chopes cremosos, da natação. É ele, David Corrêa. Não. Pederasta nunca. Não. Pederasta nunca será. Não. Corno sim, pederasta não. É. Corno sim, pederasta jamais. Eu acho que é o contrário. Mas pederasta é o cara que gosta de pé, né? É, não, esse é o pedestre. Não, esse é o... não, é o pedófilo que gosta de pé. Não, o pedófilo não gosta de pé. Eu gosto de pé pequenininho. Se você é pedófilo... Meu Deus! Tem aquele cara famoso aqui em Porto Alegre, né? Aquele cara que é tarado por pés. Sim, da Praça da Encol. Eu conheço muitas mulheres que já foram atacadas por ele. É, o cara, eu conheço esse maluco e hoje ele deve estar velho, deve estar com mais de 40 anos. Mas continua gostando de pé. Eu preciso falar uma coisa, que mulheres não gostam de homens que gostam de pé. É, eu já ouvi falar isso. Mulher é um bicho triste, meu. Mulheres acham estranho homens gostarem de pés. Mas é óbvio que é estranho, como é que o cara vai gostar de pé? Não, pé de mulher, tem que ser doente pra gostar de pé. Pé de mulher é legal. Então toda mesa aqui é doente. Não, pra mim pé é pé. Ah, não, tu não gosta de pé. Não, eu gosto de bunda. Dá uma postada. Olha, o KG, tanto não me importa que eu digo, não tira as botas. Tá bom, aí tudo bem. Boa, isso boa. Aí é o, sim, é o acessório do pé. Temos aqui uma pessoa. A pés e a pés. A pés, né? E pés, por a exemplo, Betânia, o pé, né? Da Maria Bethânia, que nós temos de pé descalço. Meu pé lindo, olha só meu pé. Tu faz o pé, Maria Bethânia? Eu não faço o pé. E tu bate o pé? Nem o KG. Não, é, o Caetano gosta do meu pé, né? O Caetano é um pedófilo. O KG é lindo. Né? Larga do meu pé. Muito bem, queridos. Depois desta, explosiva apresentação. Que coisa. Vamos aos destaques. Petrificante apresentação. Vamos aos destaques do Clique RBS para este início de fim de semana. O fim de semana vai ter chuva. Ah, e temperatura oscilante. Ah, pera aí. Em Santa Catarina, o fim de semana tem sol até sábado e chuva no domingo. O domingo deve ter, inclusive, temporais isolados ao longo do dia. As temperaturas caem no domingo. No Rio Grande do Sul, o final de semana pode ter temporais e ventos de até 100 km por hora. No domingo, a chegada de uma massa de ar polar vai derrubar as temperaturas e deve fazer cessar a chuva, né? Não, espero, não necessariamente. Né, não? Parece que vai chover até terça ou quarta. Se chove, não faz frio, cara. Meu céu, cara. Mas então... Mas no meio do... É bem ruim, né? Pelo menos duas pessoas ficaram feridas com a queda de parte do telhado do Monet Plaza Shopping em Santa Maria. Um dos feridos foi encaminhado... Tu é de Santa Maria, né, Alcimar? Eu sou de Santa Maria. Um dos feridos foi encaminhado em estado grave para o hospital da Unimed. Ele teria sido atingido por um pedaço de concreto e também por uma pessoa que estava andando sobre o forro. Ou seja, a pessoa e o forro caíram em cima do carro. Caramba! Dois funcionários estavam trabalhando na manutenção do forro quando aconteceu o acidente. Caraca! Lamentamos muito pelo ocorrido. A família Schurman encontra submarino nazista afundado no litoral de Santa Catarina. Espetáculo isso, né? Demais, cara. Isso, né? Mas eles saíram para encontrar esse submarino, sim, né? Eles saíram equipados com essa função. Isso mesmo. Muito legal essa família. Demais. Os velejadores da família encontraram os restos do submarino alemão U-513, naufragado em julho de 43. Tem até uma música, acho, né? Acho que era julho de 43. Claro, no litoral de Santa Catarina, o submarino conhecido como Lobo Solitário. Lobo Solitário. Pertencia ao capitão Friedrich Fritz Guggenberger. Nossa. Oh, o grande Guggenberger. Italiano, né? Pô, tem aquela música linda que é o verão de 42, aquele baita filme. Ah, Summer of 42, é verdade. É, Summer of 42. Baita música também. Baita música mesmo. Baita música! Bom, o Friedrich Fritz Guggenberger era aqui então o capitão aí deste submarino e a embarcação era responsável pelo abate de navios aliados na costa do Atlântico Sul. Em breve... Ele afundou vários navios. Três ou quatro, né? Quando eles saíram para essa expedição, que deve ter sido há uma semana mais ou menos, a Zero Hora publicou um vasto artigo, inclusive mostrando os detalhes do submarino, comparando com o tamanho de um Fusca, por exemplo, e tal. Toda, cara, é muito bacana. E esse submarino naufragou, assim, né? Ele naufragou e parece que tinha sobreviventes, né? Teve sobreviventes. Seis, sim, ou sete sobreviventes. Alguns se salvaram, né? É verdade. É. Naufragou? Naufragou. A palavra certa também é para o submarino. Sim, porque ele naturalmente afunda, né? O submarino, né? Ele submerge, né? Sim. Então não dá pra dizer que ele afundou, tá? Tem que dizer que ele naufragou. Você já andou de submarino? Não. Nunca andei de submarino. Eu andei de submarino. Tu já andou, cara. É uma coisa muito interessante. Interessante, é? Não, não te dá uma claustrofobia? Não, né? Cara, não fiquei. Não. Isso é coisa de gay, não. Não, eu gostei. Gostou, é? Gostei. Eu não sei. Eu do avião, né, cara? Eu avião. É, mas é que... Não, o submarino é mais apertado, né? É, o avião tem ar, né? O submarino depende do avião. Não, tu vê aquele negócio, tu vê os peixes lá embaixo, é um... É muito louco, né? É muito louco, mesmo. Que é chapante. Submarino é uma arma de guerra muito mau caráter, né? E o legal, cara, fica escondidinho embaixo d'água ali, passa uma vez e bem tranquilo, daqui a pouco... Nem se vê nada. Legal é a pressão, né? Pressão lá no submarino. Legal, você fica vendo os peixinhos. Já lá no Maranhão tem. Lá no Maranhão tem muito submarino. É mesmo? Tem, dá pra mergulhar no submarino lá do Sarney. Submarinos maranhenses são demais. Afunda e não volta mais, tem vários lá. O acusado da morte do Tim Lopes. Cara, mas tu Elias acha que precisava maluco, essa? É, Elias maluco. O acusado da morte de Tim Lopes queima namorada na prisão. Cláudio Orlando do Nascimento, vulgo Ratinho, jogou água fervendo em sua companheira durante uma visita íntima no complexo de Bangu, no Rio de Janeiro. A companheira sofreu queimaduras pelo corpo e foi encaminhada para o hospital. O Ratinho teve o benefício de visita íntima cancelado e foi conduzido ao isolamento. Ele foi condenado a 23 anos de prisão pela morte do Tim Lopes. E as investigações revelaram que ele torturou o jornalista e teria sido o maior incentivador do cruel assassinato. É uma das notícias mais lidas na internet. É? No filme do Carandiru, tem uma cena de uma água fervendo também, é verdade. É terrível a cena. Terrível. O outro, do cara tá dormindo, ele derrama água fervendo, um balde de água fervendo no rosto do cara. Tropa de cara. Elite, né? Tropa de Elite é algo também. E Tropa de Elite teve também uma alusão chamada micro-ondas. Micro-ondas. Que é que foi como morreu o Tim Lopes. E no 2 também tem, os caras queimam corpos também. Ô, pessoal, vou preferir aí forno convencional, tá? Se puder escolher. Detalhe, na morte do Tim Lopes, depois do forno ali, depois tudo mais ali, um dos traficantes foi ali e acendeu o cigarro no que sobrou do Tim Lopes. Fim de semana, bom, já falei, né? Vai ser de chuva e temperatura instável no sul do Brasil. Eram esses os destaques comentados do Clique RBS para este início, então, de fim de semana. L. Potter. Olha, bem, coisas dos anos 90. Pedro Manioto. 90, né, Pedro? Arthur Gubert. É, exatamente. 90. Muito nossa audiência. Coisas dos anos 90. 90, né? É, pegar a cueca e colocar na direção do carro do chefe. Colocar na direção do carro. Isso é 90. Eu preciso. Não vai nos churrascos, né? Pois é, então aí fica não sabe, meio perdido. Então, ó. Vocês tinham que me avisar ontem, né, cara? Deixa eu situar a audiência do que aconteceu. Nós fizemos o churrasco na casa do KG e até aquele horário ali, 11h30, 15h30. Noite, tudo vai bem, né? Tudo vai bem. Aí quando a galera vira o fio, que é depois da meia-noite, mais ou menos, quando já se mata o primeiro dos três barris de chope. Ou a abobrinha, né? Isso. Os caras dessa vez resolveram pegar a cueca suja do Pedrão Esmanioto e decoraram o volante do meu carro com a cueca, né? Botaram a cueca no volante do carro. Aí dá pra imaginar o tamanho da bunda do Pedro Esmanioto. Isso. É uma bunda, rapaz. Isso. Que coisa. Aí o que que acontece, Davi Coimbra? Depois eu vou lá, vejo na hora de... Pô, essa cueca aqui, vai, presta o álcool aí, KG. Passa o álcool no volante e tal. Aí vou lá dentro, devolver o álcool pro KG, o que que eles fazem? Eles pegam a cueca e amarram naquele gancho que tem na traseira do carro, sabe o gancho aquele? Sim. Não é o engate de reboque, olha, é um gancho que tem embaixo do para-choque. E deixaram ali amarrada a cueca, que dia foi o churrasco? Quarta. E hoje é sexta. Foi embora. Eu tô andando carregando aquela cueca suja pela cidade. Desde quarta-feira à noite. E as pitas passam por mim na rua e dão risada e eu penso, pô, tão rindo aqui, né? Ouve o pretinho, gosto do pretinho e tal, mas os caras dão risada porque olha a cueca atrás. Dá pra ver que é uma cueca, entendeu? Dá pra ver que é uma cueca. Olha, eu a vou gente dizer vai tuitar a cueca. A cueca rodada. Cara, mas rodada a cueca. O que mais me deixa assim, chocado é pensar no Pedro Esmanioto depois do resto do churrasco sem cueca. Não, mas ele teve uma cariação. Eu já tinha saído de lá, mas teve uma cariação porque o Pedro me contou que o Petra mandou todo mundo baixar as calças. Quero ver quem é que tá sem cueca. E aí, as gurias. E aí o Pedro botou uns guardanapinhos. Não, pano de prato. Ele botou os meus panos de prato. Eu tô de cueca, ele aqui, ó. Mas isso é muito bom, né, cara? Isso é demais. E aí internamente a gente tem uma expressão, uma hashtag, quando isso acontece, verbal, né? É. Que a gente olha pra eles e fala assim, 90, né, Pedro? 90, né, Pedro? Quem nasceu em 1990. Quem nasceu nessa data, olha aí, quem mais que tem aí, Potter? Tem mais o que, todos tinham um bichinho virtual. Os Tamagotchi. Tamagotchi, tinha que alimentar o Tamagotchi, né? Bichinho virtual hoje é outra coisa, né? É. Pois é. Vai, Potter. Pirocóptero era o pirulito mais vendido. Pirocóptero atingiu o Murici na Libertadores. Pirocóptero. Eu fiz muito pirocóptero, eu sou meio retardado. Né? Anos 90 e tal, já tava bem loucão. Chinelo. Chinelo Rider. O Rider. Ainda hoje o Rider. É férias para os seus pés. Não, antes era mais, né? Lembra? O que quer dizer com o chinelo Rider é aquele formato do chinelo Rider. O Rider tá pra fechar alguma coisa aí? Ou pra falar? Dá um chulé desgraçado aquilo lá, cara. É o chulé do Rider. Dá um chulé. Abraço aí, professor da Rider. As provas da escola eram feitas no mimeógrafo. Desculpa, não. Cheiravam a álcool. É verdade. 90 ainda, isso? Ainda em 90? Claro, eu peguei isso. A informática impressora digital 95 pra cima, é verdade. Ah, os velhos tempos do Telex na redação, né, Davi Coimbra? É Telex chegando com as informações. Isso é 80. Não, mas eu entrei no rádio em 92 e era Telex. Telex das agências de notícias e tal, é uma loucura. A banda mais querida dos adolescentes era Mamonas Assassinas. Claro. Sandy Júnior fazia um sucesso. Sandy Júnior tinha um programa na Globo, que hoje em dia é domingo. Mas não era 90, era 2000 já, quase, final de 90, 2000. Cara, bem no começo. A Sandy tem 40 anos hoje. É, meu. É 2000. Só quem usava calça colorida era o Tiririca. É verdade. Super Nintendo era o melhor videogame do mundo. Tinha uma guerra do Super Nintendo contra o Mega Drive. Os dois eram 16 bits. Super Nintendo. Uhum. 16 bits. Disney Club. 16 bits, Lolitas. O Cruz era o melhor programa da época. Lembra do Cruz? Não, já não peguei. Homens e mulheres assistiam Punk, a levada da breca. Punk, a levada da breca, exatamente. Chiquititas era mania nacional. Era a novela argentina. Que vai ser regravada. O pessoal do Restart ainda era criança e podia usar roupas coloridas sem sofrer preconceito. O pessoal do Restart nem nascido. Nem era nascido, cara. Os anos 90 já fazem 20 anos, cara. Não eram nascidos, cara. Eram sim, cara. Os do Restart não tem 10 anos de idade, né? 18. 18, 19. Então, não eram nascidos ainda. Como que não? Anos 90, faz as contas com a gente. Ah, 90, 90, 90, 90, 21 anos, 92. Deve ter uns 20, 21. 90, 91 deve ser isso. Muitos acordavam cedo pra assistir o Pica-Pau. Que, por incrível que pareça, não era tão repetido. Em Cãezinhos do Canil, as crianças criavam amor pelos animais. Nunca ouvi falar nisso. Todo menino matou pelo menos um gato. É do gato do homem do saco lá do gato. O cara do gato. Muitas crianças sonhavam com o minigame da China. Minigame. Bau, minigame! Estojo de pintura era essencial para as meninas. O desenho. Sabe o que era minigame? Sim, cara. Minigame, sim. O minigame era tipo um. Era tipo um videogamezinho era de mão. O Maurício que escreveu esse negócio, né? Porque ele sabe tá. Era tipo um joystick, assim, uma telinha. Coloridinho, assim, né? Mas a tela preta e branca. Vermelhinho, claro. A tela preta e branca. A tela cinza e preto, né? Cristal líquido, né? Relógio, isso aí. O Chapolin Colorado era o super-herói da época e o Chaves passava regularmente e com episódios integrais. Ainda passa o Chaves? Mas, o Chaves mesmo. Agora passa no Cartoon, né? O Chaves e o Chapolin. Quem mandou pra gente foi a Maiara Domingos. Obrigado, Maiara. Vamos mandar um abraço aqui, um beijo pra nosso ouvinte, Andréa Dipp, que nos ouve em Bogotá. Galera de Bogotá. Obrigado pela audiência aí. Eu tenho uns amigos flautistas lá de Bogotá. Ah, é? Sabe aqueles camaradas? Eu trouxe uns aqui, não deu muito certo. A gente foi fazer uma parceria. Eles continuam, hein? Reggae Keep Flying de Bogotá. Não, eles são peruanos. Eu também acho. Mas olha aqui, Magnata, você não entende nada dos Andes. Faz que nem o Jô Santana. Tem do Peru, tem da Bolívia, tem de tudo quanto é lugar, Magnata. Tudo quanto é lugar. Eu trouxe uns aí que ficaram empacados no centro. Ah, tem ali. Esse você é da Folha, é um. Eles tocam carnabalito em todo lugar do mundo. Os mesmos. Os caras. É impressionante. Conhece o grande Zé da Folha? Claro. Sabe aquela folha? É impressionante. Eles não são de Bogotá, eles são da Bolívia. E tu, eles tocam em Porto de Porto Alegre. Colômbia, aí tu vai pra Bolívia e estão tocando os mesmos caras. Tu vai pro Chile e estão tocando os mesmos caras. Vai pro Uruguai, os mesmos. Pra Argentina. Eu fui pra Paris uma vez, eram os mesmos caras. Estão em todos lugares. São os mesmos. São que nem o Felipe Vieira. São todos iguais o Evo Morales. E o El Condor passa também, né? Na real, tem de Bogotá, tem de La Paz, tem da... São os mesmos, Paulo. O que mais, Cagé? Era o último dia de Rubens como carteiro. Após 35 anos de serviço, Rubens. Ele levava as correspondências por toda a vizinhança e tratava todos de uma forma bastante carinhosa. Quando chegou na primeira casa de sua rota, foi recebido pela família que ele estava. Todos gritavam seu nome. Rubens! E ainda lhe presentearam com uma linda camisa. Na segunda casa, presentearam-no com uma caixa de charutos. Rubens! A família da terceira casa entregou-lhe uma casa com iscas para pesca. Rubens! Na quarta casa, foi recebido na porta por uma loira deliciosa. Vestida com uma camisola transparente e minúscula. Ela segurou sua mão, gentilmente fechou a porta, colocando-o pra dentro. Subiu as escadas em direção ao quarto e fez tudo com ele. Tudo, Davi. De uma forma que ele jamais tinha experimentado. Depois os dois desceram para a cozinha, onde ele novamente foi surpreendido com um café gigante, frutas, geleias, bolos, pães e um suco de laranja. Quando estava saciado, a loira ofereceu-lhe um copo de café expresso. Enquanto ela preparava, ele percebeu uma moeda de 10 centavos ao lado da xícara. E aí perguntou Rubens, tudo isso foi tão maravilhoso. Mas por que a moeda de 10 centavos? Bem, Rubens, ontem à noite eu avisei ao meu marido que hoje era seu último dia de trabalho e que nós deveríamos fazer algo especial para você. Perguntei o que deveríamos lhe dar e ele disse: ferra com ele! Dá uma moeda de 10 centavos! Mas o lanche foi ideia minha, viu, Rubens? E então, galera! Galera, agora 39 pra 7. Acertou. 39 pra 7. 39 pra 7. Boa, tem mais do compilado. O que o Faustão disse, galera? Boa, Faustão. O que que eu disse pra gatinha? Tempo. O broto, bicho. O broto. O que que eu disse pro açougueiro? Tempo. Osso, bicho. O lombo, bicho. Lombo. O que que eu disse pro rapaz com dor de garganta? Grande fera com dor de garganta, galera. Temo. O pomo. O roco, bicho. E pra esposa dormindo, o que que eu disse? O ronco. O ronco, bicho. E pro cara que levou um fora, a grande fera que o levou. O toco, bicho. Quem mandou foi o glorioso Jean e pediu pro Faustão falar um o tonto, bicho, pro Rafael, do Antônimos um olá, pra Camila Camomila. Camila Camomila. E do Zagum. Ai, Dedê. Pra Jamile Jamomile. Ele tá de sacanagem. Ele tá de sacanagem. E um beijo pra minha gatíssima Amel. Qual é o design desse e-mail aí? É design gatíssima. Italiano e nada mais. Aí a professora. Joãozinho, diga uma frase com a palavra formatar. Muito bem. Professora, leve esta faca. Leve esta faca se acaso for matar alguém. Muito boa, João. Vai, Davi! Tenho 28 anos e já fui casada. Ó. Ela não diz o nome aqui, né, cara? Que bom. Não é pra não dizer. Eu acho que é pra não dizer. O caso dela é grave, Davi. É? Vamos analisar. Com cuidado. Ah, adoro casos graves, adoro. Eu também. Tenho 28 anos e já fui casada. Quando traí meu marido, olha só. Opa! Começou traindo. Casada, vamos anotar. Quando traí meu marido. Casada 28 traiu. Quando traí meu. Tá anotando? Casada 28 traiu. Já tem. Quando traí meu marido, estávamos juntos há 6 anos. Quer dizer, ela traiu com 22 anos. Juntos traiu um ano antes, hein? 3 de namoro e 3 de casamento. Toda mulher com 22 anos trai o marido. É 28, pô. 28. Não, mas ela traiu com 22. Viu? Não, ela conheceu o cara. Tenho 28 anos e já fui casada. Já foi casado. Foi. Quando traí meu marido, estávamos juntos há 6 anos. Quer dizer, já estávamos juntos há 6 anos. É, então a gente não sabe. Ela tinha 21 ou 22. É a idade de trair. 3 de namoro, 3 de casamento. Mas as de 29 também traem muito. Não, a mulher fica um período sem trair. As de 37. E aí volta a trair com 29, porque 29 é o morredor. 43 trai pra caramba. Não, ninguém quer mais. As de 19. Ele era um bom marido. Olha aí. Diz essa traidora. Bom marido. Viu o que dá ser bom marido? Ele era um bom marido. Anota aí, Porã. Bom marido. Ele era um bom marido. Mas nosso relacionamento já tinha caído na rotina. Ah, é sempre essa desculpa. Caiu. Relacionamento caiu. Por que o homem caiu? Não pode dar essa desculpa quando trai? Não, porque daí o homem canalha, sem vergonha, vagabundo, entendeu? E a mulher quando trai, coitadinha, né? Porque ela teve Aí eu preciso mudar a minha vida, tá tudo tão igual, vou trair meu marido. Por que que o homem trai, Davi? O homem não trai, na verdade. O homem não trai. Davi Carradilho. Agora o arrazoado. Bom, obrigado. Vou dar o arrazoado. Manda aí o arrazoado. O homem não trai, porque o homem se diverte apenas, entendeu? Ele pode pegar uma mulher na rua ali e fazer. Ali? Como diz a ali loira, onde? Tudo com ela. Tudo não, com não, ela. Não. E não sabia o nome dela. Daqui a 10 minutos esqueceu, como se tivesse jogado uma partida de futebol com os amigos. Exatamente. Não significou nada. A mulher, ao contrário. A mulher tem que estar envolvida. A mulher trai. Essa cachorra. Essa aqui, por exemplo, essa de 28 anos. 28. Olha o que ela alega. Ele trabalhava à noite, quase não nos víamos. Vai ser uma longa. E ele estava sempre cansado. Por que ele trabalhava à noite? Pra sustentar essa mulher. Era vigia. Mulher que trai vigia não tem caráter. Não tem. Não pode. Baita frase! Baita frase! Baita frase! frase. E a mulher que traz dentista, que traz dentista. Ah, normal, essa pode. Essa aí tá ela tem caráter. Vigia, pensa bem. Vigia sacanagem. A mulher que trai locutor de rádio que faz a madrugada. Tá certo? Normal. Como normal, cara? Tá por aí, cara. É uma sacanagem. Não, eu tô com o Potter porque trair o vigia é uma sacanagem, velho. O cara tá 12 horas no trampo, sozinho, cara, cuidando do patrimônio do outro enquanto o patrimônio dele tá descoberto em casa. Não dá, velho. Muita sacanagem, velho. Não dá. Pode criar uma hashtag, né? Não traia o vigia. Não traia o vigia. Passa isso. Bota aí, Maurício. Muito bom! Por favor. E aí, Davi? Nos finais de semana, ele nunca queria fazer nada, claro, tava cansado. E não importava o que eu fizesse, ele nunca reparava em mim. Ela botava Na mão. O cara também tá pedindo. Foi aí. Sabe o que ela quer dizer? Ela quer dizer que ela traiu pra chamar atenção. Foi ele aí. Ele não reparava nela. Já viveu isso, Pará? Atenção, pessoal. Foi aí que eu conheci o Rafa. O Rafa. Um colega de faculdade. Sempre é um cara com sempre. Nome diminutivo. Já é o um apelido. Sempre. Já é o um apelido, já. Já vagabunda. É um apelido. Calma. Ele não era bonito, mas era inteligente, bem-humorado e tinha um bom papo. Sempre assim. A química entre nós foi muito forte, Davi, e eu não resisti. Davi, toda mulher casada que tá num marasmo de casamento, qualquer cara chega um é inteligente, bem-humorado e de bom formigão. Papo. Chega o formigão ali e ela vai, né? É o cara que encosta. Olha só, olha só, olha o formigão. Ah. Ele reparava em cada pequena mudança do meu visual. É, um chapinha filho da mãe, hoje. Né? Desgraçado. Me ouvia, me dava carinho e passávamos muitos momentos bons juntos. Me apaixonei cegamente. Putz. Fiquei com ele por 6 meses. Ah. E quando estava decidida a conversar com meu marido para pedir a separação, que ela fez? Recebi um telefonema. De quem? Do Rafa. Informando que meu marido tinha sofrido um acidente grave. Mas é. Não, vai, isso é roteiro de filme. Quando cheguei ao hospital. Ele não joga mais caneteia. Quando cheguei ao hospital, ele disse: eu te amo muito. E que só tinha tido forças para lutar pela vida porque pensou em mim. Nossa! Aí essa mulher não dorme há 10 anos. Olha só. Merece essa vagabunda. Que não queria morrer e me deixar aqui sozinha. Eu não quero morrer. E ela traindo ele. Eu não quero morrer e te deixar sozinha. Sim, mas quando ela sai dali e pegava a... Chorei muito. E parece que acordei naquele momento. O que eu estava fazendo com a minha vida? Aprendeu, traidora. Eu também o amava muito. E o que eu tinha feito era errado. Me arrependi. Aprendi muito e nunca mais falei com o Rafa. Da experiência ficou lição. Não vale a pena trair, especialmente vigias. Até hoje, ele não sabe que eu o traí. Caramba! Ele fez o mesmo comigo 2 anos atrás. Eu descobri e não segurei a barra. Experimentei meu próprio remédio e posso dizer, ser traído dói muito. Ó, chegou a acabar, filho. Ela falou pra ele? Então essa... fica a dica. Não falou. Se o relacionamento não vai bem, seja homem ou mulher o suficiente para resolver os problemas e continuar, ou para terminar o relacionamento antes de se envolver com outra pessoa. Muito bem, fica aí a dica. Não acabe com lares. É. Até porque, assim, o cara que pega uma mulher casada é covardia. É covardia. Esse cara que pega a mulher casada é um covarde. Porque aí é barbada, entendeu? A mulher barbada. Tá numa crise lá, entendeu? Aí o cara chega ali cheio de dedos. Eu quero ver pegar solteira. Quero ver. Quero ver pegar baranga. É, isso aí. Quero pegar baranga. Barangas. Bonazinho, ó. Quem aqui já pegou a baranga? Quando? Tu não? Hoje? Não. Na vida. Claro, todo mundo já pegou baranga. Como diz o Antônimos, pegou hoje. Hoje! Mais do que isso, quando as mulheres entre elas lá se perguntam no grupeto delas lá, quem aqui já pegou um barango? Elas lembram de nós. Nossa. É verdade. Nós somos os barangos. Totalmente. Que coisa. Por exemplo, assim, como diz um amigo meu, é um barango. Pegar essas coisinhas que vocês pegam é barbado. Quero ver pegar aquela coisa que eu tenho lá em casa. É meu amigo, né? É meu amigo. É meu amigo Dimitri. Porãzinho, ó, tem um recado aqui pra ti do nosso Twitter. Diz assim, mano, ó. Diz para o Porã que andei conversando com o Zonocler. Porã, hein? Grande Zonocler. Manda aqui o nosso perfil amigo Taxi in Night. Não, Taxi Night in Poa. Pô, o Zonocler é meu taxista particular, né? Brother. Mais do que isso. Brother, exato. É aquele cara que ouve as aflições, as confissões. Como é o nome? É um. Desabafo? Que ouve os desabafos. Ele é um. Psicanalista? Não, é. Confidente. Confidente. confidente. Obrigado. Manda bala aí, então. Bom amigo. Eu quero falar hoje pra você, homem. Pra você, homem. Eu? Você, homem. Sim, tá olhando pra mim, né? Só pode ser. Apesar de haver uma certa controvérsia, não há nenhuma controvérsia. Então olha pra nós aqui, porra. Olha pra nós. Porra, olha pra mim, porra. Olha pra nós. Porra, não há controvérsia alguma. É o que dizem por aí. Controvérsia! Controvérsia! Olha, cara, é o que dizem por aí. Eu tô afim, tô disposto a provar que não há controvérsia. Eu estou disposto. Vai ali, Arthur. Eu vou te dizer. Onde a fumaça fogo? Hoje o novo porteiro lá do meu condomínio. Mas o porteiro é novo. Novo porteiro, não novo vigia. Lá veio falar pra mim do negócio pinto pequeno. Aí eu entrei com o carro pensando neste condomínio, todas as pessoas acham que eu tenho pinto pequeno. Ficam olhando pra minha mulher. Eu lamento te informar que não é nesse condomínio. No estado Nos do Rio dois do Sul, estados. No estado de Santa Catarina. É verdade. E mesmo tu tendo desmentido essa informação no barracão enquanto trabalhávamos juntos, é verdade. Agora não adianta mais. É. Porque uma mentira repetida várias vezes, ela vira uma verdade. Eu acho até que teu pinto diminuiu depois disso. Ele era normal. Mas agora eu quero falar pra você, Potter. Você é homem. Você é homem, porque essa semana eu só falei pras mulheres aqui nesse programa. E hoje é o Dia Internacional do Homem! Homens! Meu Deus! Quem é o obrigado a erguer os pés quando ela está fazendo a faxina? Nós, homens! O prestativo homem. Quem se veste como pinguim no dia do casamento? O humilde homem. Quem é que apesar do cansaço e do estresse jamais poderá fingir um orgasmo? O homem. O sincero homem. O sincero homem. Verdade. Quem é? Eu finjo, cara. Quem é obrigado a sustentar a amante? Ah, para aí só um pouquinho. O que falou isso, cara? Eu finjo. Pelo amor de Deus. Pra mim mesmo, eu finjo. O pessoal tá de férias, né? Tem um filme do Woody Allen que ele tá terminando com a mulher, ele diz: eu quero que tu saiba que eu fingi todos os orgasmos. Isso é muito bom, né? É legal que ele fala nossos, né? Ele divide. É. Quem é obrigado a sustentar a amante esbanjadora? O homem! O abnegado homem. Quem leva bronca só porque ficou trabalhando até tarde em companhia daquela secretária boazuda? O homem! O fiel homem. Aliás, lendo a entrevista do grande Fábio Júnior na Playboy deste mês. Fábio Júnior que prometeu aos filhos que não casaria este mês. Esse mês eu não vou casar. O Fábio Júnior disse que no seu primeiro casamento, quando ele estava, ele disse pra mulher que ele voltaria às 8. E ele acabou chegando às 11, né? Ah. E aí, ela espinafrou ele: eu fiz janta! A janta tá fria! Eu fiz janta pra gente comer! E aí ele com a mãozinha pra trás, assim, com a mãozinha pra trás, e ouvindo aquela reclamação, ouvindo aquela mulher que não parava de reclamar. E aí daqui a pouco ela parou de reclamar e ele disse: eu só tava gravando essa canção aqui que eu queria te mostrar em primeira mão, que era só a música Pai, um dos maiores clássicos do Fábio Júnior. E a mulher não quis ouvir o que ele tinha a dizer. Ele disse outras coisas reclamou também nessa entrevista que não dá pra gente falar aqui. Quem se expõe ao estresse por vale chegar em casa e não encontrar a comida quentinha? As crianças de banho tomado, a roupa lavada, a cozinha limpa e o jornal já posto sobre a mesa. O dócil homem. Quem corre o risco de ser assaltado e morto na saída daquela boate, Davi? Quem? Cada vez que participa de reuniões noturnas com amigos enquanto a mulher tá lá, segura em casa na sua caminha. O desprotegido homem. Quem é encarregado de matar as baratas e os ratos da casa? O valente homem. Quem segura a cauda do rojão quando chega em casa com marca de batom na camisa e é obrigado a dar explicações que nunca, nunca são aceitas. Como tá interpretando bem isso? O incompreendido homem. então tá. Parei. Acabou? Demais, porra. Demais. Impressionante. Deixa eu mandar dois abraços. Manda dois abraços aí, Amaral. O Rafael da Dueto, que teve aqui nos visitando, a galera da Dueto ouve, ele pede uma velha pra mãe dele. A velha! Galera da Dueto, velha! A dona Neuza, mãe do Rafael. E o outro abração pro Vitor Kramer, aniversário! Aniversariante do dia! Empresário da balada do Pretinho. Parabéns, Vitão. Melhor empresário do mundo. Mandar um beijo também pro Júnior Dedê Coimbra, que tá nos correndo, nos escutando, que parar a corrida Coimbra, porque ele pra rir do programa. E chegou uma outra mensagem, uma amiga minha, dizendo o seguinte: tem uma amiga cujo marido atirou da M. Ela tava, ferrada. E aí dá tudo pra ela, tudo que ela quer, e enquanto ele trabalha na madrugada, ela leva um chinelão pro motel com o dinheiro do marido. Ah. Aí eu esse lembro é daquele humano. Música, cara. Eu lembro na madrugada, vitrola rolando um blues. Você falou, falando em Fábio Júnior, eu lembrei que ele é autor de dois versos imortais, né? Quais seriam? Que é senta aqui, senta e dá um sorriso. E a outra que é do cara que tá com problemas sexuais, é o que tá se passando com essa cabeça. O que está grande Fábio Júnior passando com essa cabeça? É bom esse Fábio Júnior. É bom. Aí o pai fala pro filho, o Batata. Filho! Você está muito gordinho. Ele leu melhor a piada. Não, mas é, tá bom. Filho, você está muito gordinho. Cara, pô, pau. Tá meu pau, meu. Por que não fala de um jeito mais doce comigo? Porque se eu falar, você come o doce. André Carvalho, de 20 anos de Pelotas, tá, mandou pra gente aqui. E ele diz assim, ó, PS, pede pro Amaral mandar um... Piuí! Piuí! Pro meu irmão Ismaeler. Ismaeler! Lá de Santana da Boa Vista e pros meus colegas de faculdade, o Mike e o Henrique. Valeu. PS2, nunca namorem uma psicóloga. É muito tenso. Tá bem. Aí, desabafo. Deve ser complicado. É clacla, é clacla, é clacla. Classificado, duas ofertas da nossa audiência aqui, galera do PB, meu nome é Diego, sou de Floripa e tô vendendo o meu Fiesta Street modelo metálico, não, perdão, verde metálico, pois estou me mudando para Salvador na Bahia. Que bom, o veículo está em excelente estado, modelo 2003, trava elétrica, ar-condicionado, quatro portas, rendimento de 11,5 km por litro, flex, IPVA de 2011 quitado, ótima opção para o primeiro carro. O preço é uma barbada, 13.500. O e-mail é vendofiestastreet@gmail.com. Outra aqui, o cara tá vendendo o carro da chefe dele, mano. Quem sabe assim consiga um aumento. É uma Sportage preta completa, ano 2008, apenas 30.000 km rodados, único dono, pela bagatela de R$53.000. Tá no caminho certo. Interessados, enviem e-mail para vendocarrodachefe@gmail.com. Contar uma história pra vocês, um amigo meu comprou uma Kia Sportage, ele comprou, ela mudou o modelo agora, se não me engano, em 2011, aí ele comprou uma 2010, ali em abril, maio, e em junho chegou o modelo 2011. Eu agora com o meu carro? Com o teu carro, comprou, aconteceu e mudou o modelo. Exatamente, mudou o modelo. Exatamente. E a frente e as costas do carro. Que beleza. O design é italiano. Francês. Bom, era isso, cara, por enquanto. Sou foda, cara. Vamos fazer o show do intervalo e a gente volta em seguida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande Rede Atlântida de Rádios, 14 minutos para 7. Muito obrigado pela sua audiência. Você que ligou o rádio agora, só tá conseguindo agora ligar o rádio para ouvir o Pretinho. Saiba que tem uma lua maravilhosa pendurada no céu do sul do Brasil. Olha que beleza, lua, rapaz. Olha lá o coelho da lua. Vocês conseguem ver o coelho da lua? Que bonito o coelho da lua. Telefonia Big. Telefonia Big da Miller. Da Miller, a moda está nas ruas. É o Pretinho Básico. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas costas. Come rir, doutor Alceu. Papai Joel, amanhã tem o Criciúma na Série B, doutor Joel. É contra o Salgueiro. De Salgueiro. O Salgueiro lá em Salgueiro. E Salgueiro. Às 4h20 da tarde, o Tigre vai pra cima do Salgueiro. Sabe onde é que fica Salgueiro, doutor Alceu? Tigre. É Caruaru. Olê, olê, olê, olê, olê, olê. Tigre, Tigre. Vai começar a Série D, doutor Cadeiro. Olha aí. O Juventude vai jogar com o Brusque. O Juventude está na Série D. Vamos, Juventude. Cara, força. Que Que, cara, olha, que Peter, praga, né, cara? Parabéns, praga, cara. Eu? Por que eu, olha, cara? Olha, Peter, meus cara, parabéns, cara. Tá maluco, meu velho. Meu poder é forte essa batuqueira assim, aí, não, não, não, olha, não, não. Essa tua não, batuqueira aí, eu vou te entender, hein, cara? Pô, se fosse olha, assim... Deus, né? Não, não, não. Se é por isso, então, o Grêmio teria que estar na Série D. Não, não, antes não, do Grêmio, o Corinthians. Porque eu tenho amigos gremistas que sofreriam com o Grêmio na Série D. Eu quero, então, que o Corinthians vá pra Série D. Então não tem amigos corintianos? Não, não tem amigos corintianos, definitivamente. Deve ter, cara. Não, não tem. Tem muitos corintianos. Não, não tem. Não tem. Não tenho amigos corintianos. Na Série A, o Avaí vai jogar com o Atlético Goianiense. Às 18h30, doutor Cadê. Diz que o Richarlison... Em Atlético Goianiense. O Richarlison ganhou um monte de presente hoje no treino do Atlético Mineiro. Dia do Homem. Dia do Homem. É passado. Mas é do Goianiense. É do Goianiense. Porque o Avaí vai jogar. Ah, tá. É, ah, sim. Tem a Copa América sábado, né, doutor Cadê? Argentina e Uruguai. 7h15. Exatamente, domingo o Inter joga de novo, doutor Peter. Sim, contra São Paulo no Beira-Rio. E Inter, às 6h30 da tarde, na Série C tem o Caxias da Chapecoense. Olha aí, olha aí. Ei, Caxias. Que todos os times gaúchos e catarinenses subam de divisão. Mas não dá, e, doutor Peter. E que todo mundo saia bem no campeonato, menos o Grêmio. Que pô, isso, cara? Esses são os meus sentimentos. Pô, o Brasil vai jogar com o Paraguai às 16h de domingo. Olha aqui na mesa, nós temos 5 gremistas na mesa, Potter. Tá? É, olha ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É, o Arthur é gremista. 5, o Arthur é gremista. Ah, o Arthur é gremista. É, tapa minha pé. O Grêmio Piquerense é só quarta, doutor Peter. Grêmio e Figueirense só quarta-feira. É isso aí. Lembrando que o Inter jogou contra o Corinthians ontem, antecipando a 12ª rodada do campeonato para Inter e Corinthians. É, né? Tá, tá bem. E aí, doutor Joel? Good night! Good night! Preleção, good night, preleção, have to read! Vou te gozar! Ô, Ronaldo! We have to read again the class of the English of the professor Joel. Aula de inglês do professor Joel. Ô, Ronaldo! Hoje esse nome ferrou, né, Ronaldo? Vamos ver, se de quê? Ronaldo é careca, né? Careca. E the beginning. Como é que é careca em inglês? Is the. Bald. Bald. The bald. É o point of the mosquito. Show me the here aqui, ó. Is the beginner. Nível beginner. O início, nível inicial. Esse é nível. Nível beginner. O ruído barulhento incomoda uma ostra. Em inglês? A nós e nós e a nós e a nós. Eu já tô sentindo, mano. Eu tô mal da garganta e não posso gritar, pô! Vai botar o Roger, vai botar o Roger. Vou ter que botar o Roger, aquece, que a torcida já tá gritando. Aquece, Dudu! No B2, acima do the open of the beginner. Ah, isso, um pouquinho mais pra recontar. Ela vem de concha marinha na praia do mar. Is the easy, is the easy. Is the easy. She sells sea shells by the sea shore, porra! Eu não entendi. Aqui, é Ronaldo! É que ela não terminou, tá falando com o Ronaldo. Se Shells by the sea, chore! The tweet, agora é de você, de morte, do meu fuck my here. O Pedro Cachimbo pegou um pacote de picles apimentados. Ai, ai, vamos lá. Peter Piper pica a peck of pica pepper. Dudu! Sai daqui, Dudu, tá me fudendo. Ronaldo! Me traz um gengibre! Quero tá uma garganta da foda aqui, pô! Cacete! Por que tu não fala inglês com o Ronaldo? Ah, não. Ronaldo, não entende? Não entende? Quer dizer careca? Fica o prêmio? Ao de careca, estudo estúpido. O marinheiro foi pro mar pra ver o que ele podia ver. Meu Deus. Ai. A silhouette to see, to the sea, what to be do Chico do sea. O Ronaldo tá me fudendo hoje. Ô, Ronaldo! Calma, Joel. E the last, e the PHD mod, the VD, e the only the motherfuckers that say that. Só the genius say that, the você de mod PHD for the motherfucking day. Deu papa, uma xícara de café e uma xícara de cobre. Give a papa coffee, a proper coffee, da coffee, é coffee. Popper coffee, pupa, Ronaldo! Tá me fechando a garganta, tô me babando aqui, pô! Calma, Joel! Tô me babando aqui, pô! Obrigado, Joel, obrigado! Porra, meu, clima de descontração, alegria plena no Pretinho Básico, mas eu preciso contar uma coisa pra vocês aqui, ó. Olá, amigos! Peço gentilmente que não divulguem meu nome e que este e-mail seja lido pelo Fetter. Sou agente penitenciário e ontem recebi a informação de que mais um colega de Caxias do Sul, onde eu trabalho, cometeu suicídio. Esta não foi a primeira e provavelmente não será a última vez que isso acontece, pois estamos entregues à própria sorte. A sociedade precisa saber. O que a mídia geralmente mostra são presídios superlotados, onde presos estão amontoados numa estrutura precária. E o que poucos sabem é que trabalhamos com coletes vencidos, revólveres calibre 38, doação da Polícia Federal. E aí vocês imaginam quanto tempo de uso eles têm. E aqui em Caxias, como na maioria dos presídios, câmeras de vigilância inoperantes há muito tempo, sem manutenção. Nosso material está sucateado e a mão de obra cada vez mais doente. Muitas vezes trabalhamos longe de casa em um ambiente pesado, onde convivemos diariamente com assaltantes, traficantes, assassinos, estupradores, que não têm condição alguma de estar em sociedade e estão depositados em um lugar esquecido por todos. Tudo bem que preso tenha seus direitos, mas nós agentes, pais de família, que não cometemos crime algum, também não teríamos nossos direitos? Somos os únicos da segurança pública que ainda não possuímos a aposentadoria especial. Nossas promoções estão há mais de 4 anos esquecidas. O Estado não proporciona uniforme. Tudo sai do nosso bolso. Inclusive, temos que comprar nossas próprias pistolas para podermos andar, no mínimo, com as condições possíveis para trabalharmos. O que me indigna, além de tudo, pretinhos, é que este foi o terceiro suicídio em Caxias do Sul nos últimos 3 anos e nenhuma atitude foi tomada. Caraca. Quantos mais acontecerão? Por favor, senhor superintendente da SUSEP, senhor secretário da Segurança Pública, saiam de suas cadeiras confortáveis e vão aos presídios olhar com seus próprios olhos. Perguntem-nos o que falta, analisem o material que temos para trabalhar e concluam se temos condições de realizar nosso trabalho de forma segura. Eu já sei a resposta. Obrigado pela atenção e desculpem o desabafo. Que isso, né, velho? Que isso? Sem mais para o momento, mas eu precisava ler aqui. Não, né? Tem o desabafo desse agente penitenciário. Que isso? A hashtag não trai o vigia acaba de chegar nos Trending Topics Brasil. Ah, que beleza! É, agora é mesmo. Que beleza! É o terceiro Pererex, né? Mais falado Pererex, no Pererex, mais falado. Pererex. É o terceiro. Puta, que beleza, cara. É, não, Pererex. Não trai ou vigia, é trend. É tetra! É tetra! É tetra! É tetra! É tetra! É tetra! Muito bem, vamos dar mais uma girada. Vai daí, vai, Potter. Uma piada. Piada do Potter. Apoio. Refrigerantes Tomaná. Experimente o novo Tomaná Cola. Eba. Tá, o Pavarotti. Carmina Burana. Deu aí, Pavarotti. O Edson Cordeiro? É, o Edson Cordeiro dos pobres. É o Edson Carneiro, esse é o Edson Carneiro. Ferro, cara. Deus. Dois bêbados conversando. Cachê? Ah. Ah. Tu não sabe da última, Cachê? É, o que foi? Eu ouvi dizer que descobriram uma doença que se cura com uísque. Que bom! E tu sabe como é que a gente faz pra pegar essa doença? Olha só, algumas pérolas aqui pra você ficar pensando no fim de semana. A pressa é inimiga da perfeição. Eu acho que eu nasci de uma rapidinha. Lista de pessoas proibidas de coçar o saco. Wolverine, Fred Krueger e Eduardo Mãos de Tesoura. Muito massa, cara. Eu amo dinheiro. E o Zé do Caixão, né? Zé do Caixão. É, cortou, não, mas agora ele cortou. Eu amo dinheiro, mas não sou correspondido. Essa é muito boa. Se for falar mal de mim, me chame. Sei coisas terríveis a meu respeito. Ah, isso e aí finalmente, é. Levantou os braços, mexeu o joelho, tudo fez creque? Você não está velho, só tá crocante. Boa! Muito bem. E aí, quem tá aí? Opa, ai, tudo bem? E aí, Zacarias? Tem uma charadinha aqui de Zacarias, rapidinha. Mano, charadinha, mano. Rapidinha. Qual é a semelhança entre a nuvem e o chefe? Tem. Quando ele some, o dia fica lindo. O que está em cima de nós? Hã? O que Deus. Está em cima de Deus nós? Deus Todo-Poderoso, Nosso Senhor. É um acento agudo. Qual é o contrário muito de paixão? Bom. Tempo. Ódio. Mãe, teto. O que é o que é um pontinho preto em Azkaban? Isso aqui é aquela coisa de nerd, né? Harry Potter. Harry Potter. Ah, o prisioneiro preto. De Azkaban? É, de Azkaban. Não sei. É o Sirius Black. Era pra ser engraçado? É, é boa. Quem gosta do Harry Potter agora tá se mijando de rir. Tá rindo. Tá rindo muito. É, olha ali o nerd rindo. E o porco Dedé, cara, nunca mais apareceu. Ali ele, ele tá na pet shop. Tá chegando. E voltou na pet shop. Tá ali ele, ó. Tá ali, ó. Acabou de entregar lá, ó. Mas por que que botaram uma coisinha rosa nele, cara? Ah, acharam que é porco. É o porco é rosa. Esse porco é porca. Esse porco é porca. É só que falta, cara. Cara, o Dedê é uma porquinha. É uma porquinha. Tá com convivência jeito com o Zacarias. É. Tava com jeito, né, cara? E qual é a bebida que os marcianos mais gostam? Tempo. Ah, vodka. Chamarte. Chamarte. Ai, Dedê. Não fica bravo com o Dedê agora. Não vai ficar bravo com o Dedê, meu. Fica bravo com o Dedê. Betânia. Quem me chamou? Ai, gente! Betânia, tá na hora, Betânia. Tá bonita, Betânia. Na hora de quê? Vamos falar? Quero mandar um abraço pra audiência da Atlântida, do Pretinho Básico, e dizer que eu tô saindo em férias uns dias aí. Vocês se comportem, por favor. Vocês se comportem, Maurício Amaral, vou te entregar a chave do loja, hein? Calma, galera. Só o Davi fez uma pergunta. Aqui. Fala, Davi. Vai estar em algum local que tu possa escutar a rádio? Em qualquer lugar do mundo eu posso escutar a rádio. Não, mas o rádio no rádio. No aplicativo da Atlântida no iPhone. Vai estar nesse local. Então, uma cidade sim, não vai estar. Estarei numa cidade do mundo. Não vai estar. Hã? Outro ele vai ouvir, cara. Vou ouvir. Ele pode estar num lugar que passe às 4 da madrugada. Na lua, né? Não, mas é que com o aplicativo de smartphone ao vivo, em onde tu tiver. Se tiver na Indonésia. Na Indonésia não. Bom, queridos, era isso, acabou. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui, estamos em Indonésia. A galera volta então amanhã, 6 da tarde, direto da casa do ouvinte. Ao vivão da casa do ouvinte. Nós informamos onde é que estaremos amanhã? Não informamos, pior né? Que não, meu. Caraca, maluco. A pessoa surpresa. Oi! Muito bem. Boa noite, bom final de semana. Tchau.